96.2. La FM en couleur. C'est qu'à manger pas chaud, yeah. Si m'a demandé doublé, y a 10 mois son monde qui m'a levé boulé. Aïe, à la goût, à la goût, à la goût, à la goût. Mais bien côté mon goûté le cap. À la goût, à la goût, à la goût, à la bonbon qui goût. Des amis, mais qui crie bonbon ça. Ma chante bonbon ça. C'est nous et ça qu'est bonbon, les mettre bonbon, ou même mettre bonbon. Le poteau est à balle pour moi, pour les bonbons. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. 18h, 20h, c'est Chantal qui vous accompagne avec le maximum de très bons sons, du compas, du zouk rétro, du compas rétro, enfin bon. Vous connaissez l'émission jusqu'à 20h, ça se passe comme ça, cette ambiance en soleil. On va continuer après le groupe Impossible. Je vous propose de continuer avec le groupe original H. Ah, c'est pas tout jeune, mais moi j'adore ce morceau. Baby, moi love. 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Baby, my love. garder sans tout toi et moi. Tout le monde pensait que nous bagons n'a pas lâché. Devant famille, amis, n'a pas embrassé. Dans toute relation, nous connaissons qu'on a intention. Faut nous faire attention. Hey, yeah. Baby, my love. Ooh, baby, my love. Oh, you t'es mec, tu n'as pas trop d'efforts. Mais qu'on qui s'en va, nous nous faut. Baby, my love. Ooh, baby, my love. Oh, les hommes t'es mec, tu s'en y'a fait. C'est où mon plein, yeah. Tu me montres un corps. Oh, oh, oh. Hey, yeah, yeah. J'ai passé des années à t'aimer sincèrement. Le groupe Dapod dans votre émission Groupe Tropical. Il paraît que toutes les femmes sont amoureuses du chanteur. C'était Pedro avec ce titre Karma sur le 96.2. La musique continue. Tiens, encore une petite nouveauté pour tous les fanatiques du compas. Le titre c'est Piment. Et puis bien sûr, je vous laisse deviner qui à la base. C'est monsieur Lucas Seb. Enfin, c'est quand il veut, hein, parce que Pedro il s'incruste. Allez, 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Ne m'enlèvera ce qu'on m'a déjà pris il y a longtemps. Hey. Nous deux, nous deux, je t'attends. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. La nuit tombe en Paris sommeil. Mais qu'on zombie, mais à mon vie. L'esprit en moi pas qu'arrêter. Pour moi d'ami, où tout y penser, moi péfui, mais l'esprit en moi pas carré. Tourne, tourne, et moi la gagne, imagine que j'avais un doc qui moi, et où coucher en débat, et que si moi te dis des si les réseaux qu'a espionné, qu'il est qui t'en ou connecté, si vous aussi ou pas qu'à dormir. Si ou pas songer moi chéri, la nuit tombe en panne du sommeil, mais qu'on zombie moi en mode veille, l'esprit en moi voulait pas arrêter. Tourne, tourne, ferme des yeux pour moi d'amis, pour tout y penser moi béfui, mais l'esprit en moi qu'a continué. Tourne, tourne, album photo moi jaillissé, gageant ou belle, gageant ou frais. A souvent oublié du vie, des capons l'amour pour acquis. Tout petit moment que nous passons, tout petit côté que nous allons. A tellement moins qu'à oublier, a tellement envie de voir chez lui. C'est Kevin, en bas y moi. Que tout le Kevin monte y a gagné moi. C'est la bêtise, car sous la bêtise, bébé, t'es absent ça. T'es absent ça. De Jimmy Devario, le titre que vous voulez l'entendre, c'est L'ennui tombé sur le 96.2. Et toi, ça commence à tomber aussi chez nous. Hein. Allez, pour tous les fanatiques, grande page compas. Bon, bye, Guyane. Matin, 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Yes.

FM en couleur. En couleur. Ciel 96.2, chaque jeudi, 18h-20h, c'est votre émission Groupe Tropical. été cherché loin celui-là. Je peux vous dire que la poussière de la veille sur le 96.2, c'était Gypsy de Pétionville en live. Il a du mal à rester assis quand même. Tout de suite, ce qui suit. Ben, ça ne veut même pas s'arrêter d'ailleurs. Allez, on reste sur la cadence avec T-Vice. Et rappelez-vous ce titre-là. Je crois que si vous n'avez pas dansé là-dessus et qu'on ne prend rien, vous n'êtes pas les fanatiques du compas. Encore. 18h20, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est qu'on va n'abandonner. C'est pas parce que t'as gagné, c'est qu'on va n'abandonner. Oh, gardez qui j'en suis pour mon temps là. Même j'en la joint cher pour vendredi. Avant que quand la vanne n'y a pas de riz. Pendant mon entrée dans le jouet, nous y a un sou. Vous voulez nous comme ça, mais nous comme ça. On va tirer, tirer, tirer. Nous lisez la vêtement sur les gays. Nous mettez en tout, une force sous l'île. Levez-moi, si vous avez besoin de l'Haïti. Encore. On va tirer, tirer, tirer. Nous lisez la vêtement sur les gays. Gaga, gaga, gaga, moto, gaga, moto. C'est pas parce que bon d'âme j'ai, c'est qu'on va n'abandonner. Chauffer, si nous chauffer, tout le monde est là, comme ça, croisé, croisé, croisé, croisé, croisé, croisé, croisé, croisé, croisé, croisé. I wanna do right by you. te mériter. Tu m'as tant donné, alors que moi je faisais que de négliger. Ton amour, ma fidélité, tout ce que je n'avais pas décidé. T'inquiète pas, je vais me rattraper. Des sentiments, je me suis attaché à toi. Et si j'insiste, c'est que t'en vaut la peine. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Dis-moi s'il y a quelqu'un d'autre, ou dis-moi si tu en plais à un autre. Dis-moi si tout est de ma faute, mais dis-moi si tu me laisses pas ma chance. À quel point là je m'en veux. On ne peut pas combattre le feu par le feu. Avec toi y'avait quelque chose de spécial. Avec toi c'était magique. Voudrais si tu me dis que tu ne veux plus de moi. Si tu ne veux plus de moi, baby. Si tu veux de moi, si tu veux de moi, yeah. Je te demande de déposer les armes. Est-ce que ça m'a

Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Arc-en-ciel 96.9, là que je m'enfouis. gratter un petit peu pour pas changer. Je dirais pas que j'étais en train de m'endormir, mais pas loin. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est du Zouk Rétro, bien sûr, vous avez bien reconnu Jean-Luc Alger avec ce titre Essoumaléré. C'était extrait de l'album Nazer. Les grands succès des années 90. Allez, petite nouveauté pour vous, non, sur le 96.2 avec Chenny, c'est la première danse. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. Je préfère me noyer dans tes yeux. Quoi qu'il se passe, à deux on tiendra le coup. Si on s'unit aujourd'hui, c'est qu'on le veut. Ton papa m'a dit prends soin d'elle. Aujourd'hui la princesse devient reine. Ce soir tout le monde va trinquer à la nôtre. Dans tes yeux je ne vois que l'étincelle. On fera jamais semblant. Je veux qu'on se le promette, qu'on se le promette. Ça sera plus jamais toi sans moi. Je veux qu'on se le promette, qu'on se le promette. Ce sera toi la dernière. Je t'ai choisi pour la première danse, bébé. Je ne vois que toi quand tu m'enlaces. Pour la première danse, je sais que t'as des frissons. C'est toi et moi pour la vie. Nos cœurs battent à l'unisson. C'est toi et moi pour la vie. Et je sais que tu sais, si tu saignes, je saigne, j'ai les épaules. Repose-toi sur moi, tu m'as hypnotisé. Pour t'apaiser s'il le faut, je chanterai pour toi. On fera jamais semblant. Je veux qu'on se le promette, qu'on se le promette. Ce sera plus jamais toi sans moi. Je veux qu'on se le promette, qu'on se le promette. Ce sera toi la dernière. Je t'ai choisi pour la première danse, bébé. Ne vois que toi quand tu m'embrasses. Pour la première danse, je sais que t'as des frissons. C'est toi et moi pour la vie. Nos cœurs battent à l'unisson. C'est toi et moi pour la vie. Pour satisfaire toute envie. map sincère, si map selbe te seigne, non non mwen pa pwè. Di sa nou pa pwè. Nou vle mwen nou seigne, mi ou jwèt nan bon kou. E se tou denye fwa mwen fini ak l'amou. Moun pa sincère, fè sa nou vle mwen pa pwè. Je file le mot, je t'aime, désolé de vous décevoir. Mon cœur en a assez de ces égards des mêmes histoires. Causez rien, mais même allergie. Bouquet plein, bouquet souffri. Je file le mot, je t'aime, j'ai peur d'être seul dans le noir. Assis dans le même coin, épuisé le fond de ma mémoire. Pas qu'à bail, personne garantit. C'est comme des prêtres, fait comme midi. C'est nous femmes, vagabond, vagabond, vagabond. Oui, c'est nous femmes, vagabond, vagabond, vagabond. Hey, pour elle, et puis samedi, y'a m'a béni. Vagabond, vagabond. Y'a j'en son vagabond. Vagabond, vagabond. Joël qui fait m'vagabond. Vagabond, vagabond. Et pour elle, dans le temps. Vagabond, vagabond. Et puis samedi, y'a m'a béni. Vagabond, vagabond. Chaque jeudi entre 18h et 20h sur Radio Arc-en-Ciel. Mais nous voulons bien manger dans nos cabines typiques. parce que l'ouvre machine l'a chauffé. Et nous mettez en route, c'est vite qui calibre. C'est pour Gabot là. Toujours bien manger, pas oublier. Toujours nous la palaguer. Bon entendeur, salut. Sous la terre, ouais, tout fonctionne là. Tu crèves, bon, j'ai qu'à fourrer, j'ai gardé. Des poules, oublie, j'ai Dans votre émission Groove Tropical, c'était le groupe Zafen, qui a eu aussi le trophée du meilleur groupe de Compa 2024. Rien que ça. En tout cas, j'adore cet album. Il y a plusieurs titres là-dessus. Enfin, c'est tout dernier album, hein, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Mais le titre que vous venez d'entendre, c'est ça. Soleil. Bon, tiens, petit retour en arrière. Non, non, je vous propose autre chose. Attention, parce que celui-là, il est meilleur. Pour terminer l'émission. Ils sont toujours là, nouvel album en 2024, c'est Volo Volo avec Memories. Sous-titrage Société Radio-Canada. Souvenir en tout cas avec le groupe Volo Volo en 2024, moi j'adore. Et puis sur le 96.2, il est l'heure pour moi de vous quitter, il est presque 20h. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil, avec le plein de nouveautés. Je vous laisse en compagnie de DJ KWS sur le 96.2 pour terminer cette émission. Et très très bon week-end à vous. Bye bye. Pas de défaut, je sais. Malgré toi, tu me vois comme les autres. Pourtant, je peux faire doucement s'il faut ralentir, maman. Je suis ton élite, ma Ashanti, maman. Dégâts, trois fois canon. Le big girl, j'ai les talons, j'touvre un salon. On y va. J'aime tes formes, t'as le body authentique, bébé. Je suis pas trop dans le délire romantique, mais bon. Danger, bébé, t'es danger, toi. J'suis branché, bébé, juste avec toi. Je rêvais, bébé, que dans tes bras. Je vois ton père et ta mère 30 calabacs pour te fiancer. Dis-moi, c'est comment? Si T'as des bis bis bébé, je suis le beau qui peut financer. Dis-moi c'est quoi les nappes. J'ai été trop sexy, accepte-tu de danser. Bébé, dis-moi c'est quoi. Dis-moi. T'es ma lame et l'eau, le doigt de filet va pas changer. Dis-moi c'est quoi. Dis-moi c'est comment. Sans toi, non. Dans ton poignet, il manque 2-3 Van Cleef. Ils sont trop sur le terrain, c'est la Joga Bonito. Bébé, moi je suis serein, c'est voyage en hélico. Oh la mamie, autour du monde de Guadalabie. Pour tes ex, les cons qui ne savent pas sa vie. Moi j'ai le drip du P, tu peux pas le nier. Danger bébé, t'es danger toi. Je suis branché bébé, juste avec toi. Je rêvais bébé, t'es dans tes bras. Voir ton père et ta mère prendre qu'à la bague pour te fiancer. Dis-moi c'est comment. Si t'as des bis bis bébé, je suis le bouc qui peut financer. Dis-moi c'est comment. Si t'es trop sexy, accepte-tu de danser. Bébé, dis-moi c'est comment. Et ma lame et l'eau. Ne va pas changer. Dis-moi c'est comment. Dis-moi c'est comment. Sans toi, non. Bébé, sans toi, non. Sans toi, sans toi, non. La FM en couleur. 7 horas, 6 nos Açores. Emmanuel Macron fala de uma relação exemplar entre Portugal e França. Num discurso esta tarde em Lisboa, o presidente francês destacou valores partilhados que se estão a desmoronar e ouviu elogios do primeiro-ministro português a propósito do trabalho de Emmanuel Macron para alcançar a paz na Ucrânia. A ministra da Saúde recusa assumir consequências políticas na sequência do relatório da Inspeção-Geral sobre o impacto da greve dos técnicos de emergência no ano passado. Ana Paula Martins admite, no entanto, que é necessário rever procedimentos. Ainda não há data para deixar o hospital, mas o Vaticano garante que o estado de saúde do Papa Francisco continua a melhorar. São temas a desenvolver já a seguir na edição das 7. Final tarde com 12 graus no Porto, em Coimbra e em Faro, Lisboa. Está com 13. Nas Ilhas, Ponta Delgada a esta hora também com 13 graus. No Funchal estão 14. Jornal das 7. A edição é de Nuno Rodrigues. De passagem por Lisboa, o presidente francês destacou esta tarde a relação exemplar entre França e Portugal, duas grandes nações marítimas, hoje com ambições diferentes, mas com um objetivo comum de cooperação económica e melhor conhecimento científico sobre os oceanos. Emmanuel Macron discursou no CCB, numa cerimónia de passagem de testemunho da organização da Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos de Portugal para França, e foi lá que escutou os elogios do primeiro-ministro português a propósito do trabalho de Emmanuel Macron para alcançar a paz na Ucrânia. Eu quero, nesta ocasião, de resto, congratular o presidente Emmanuel Macron pela sua postura e pelo trabalho que tem evidenciado e que nas últimas semanas tem estado muito, muito notado, precisamente para, no contexto internacional, dar passos positivos para que possamos ter um processo de paz na Ucrânia, com a Ucrânia, com a Europa, e para que possamos, noutras geografias, também caminhar para termos maior estabilização dos conflitos, a superação desses conflitos. Os elogios de Luís Montenegro a Emmanuel Macron, o presidente francês, que antes desta cerimónia no CCB em Lisboa esteve no Parlamento, numa cerimónia de boas-vindas. Não estava previsto, mas falou à saída para dizer que foi a Washington, no início desta semana, explicar a Donald Trump a importância da Ucrânia para a Europa. Eu confirmo que, em tout cas, ele me recebrá demain se as coisas vão bem, e eu me felicito. Confirmo que o presidente Trump irá receber o presidente Zelensky presente que amanhã. Estou muito satisfeito. Tento sempre estar presente para facilitar. Mas a Ucrânia é uma batalha importante para nós. É uma luta pelo direito internacional, pela soberania e é também uma luta pela segurança dos europeus. E é existencial para nós. Por isso, é importante que o presidente Zelensky possa também explicar ao presidente Trump o que está em causa na Ucrânia. Na segunda-feira, tentei explicar-lhe a importância que este tema tem e recordar-lhe a importância da ligação transatlântica. Mas os europeus hoje devem estar convencidos de uma coisa. Precisam estar unidos e fortes, mais do que nunca. Devem estar convencidos de uma coisa. Il leur faut plus que jamais être unis et être forts. Emmanuel Macron, que está hoje por Lisboa, amanhã segue para o Porto. Durante esta visita de 2 dias, vai assinar um conjunto de acordos bilaterais entre Portugal e França. No início desta semana, Emmanuel Macron esteve em Washington para um encontro com o presidente norte-americano na Casa Branca, onde está a esta hora o primeiro-ministro britânico para uma reunião também com Donald Trump. Antes do arranque do encontro, e em declarações aos jornalistas, o presidente norte-americano confirmou que o acordo com a Ucrânia sobre minerais será mesmo assinado amanhã em Washington, com a presença de Vladimir Zelensky. Trump fez um ponto de situação sobre as negociações de paz e deixou uma garantia, Sérgio Infante, sobre o desejo dos ucranianos de aderirem à Aliança Atlântica. São reformas que Paulo Portas considera vitais para a sobrevivência. Aderir à NATO. Donald Trump reafirmou a garantia que a Ucrânia não vai aderir à NATO nesta conferência de imprensa na Sala Oval. O presidente dos Estados Unidos estabeleceu prioridades. Em primeiro lugar, um acordo de cessar-fogo e só depois haverá espaço para uma discussão em torno das forças de manutenção de paz. Questionado sobre as negociações, garantiu que estão a avançar com um diálogo com a Rússia e com a Ucrânia e confirma que amanhã o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai estar na Casa Branca para assinar um acordo com os Estados Unidos sobre os minerais raros. E Trump admitiu que a relação com o chefe de Estado ucraniano se tornou agora um bocadinho mais difícil e foi mesmo questionado se continua a considerar Zelensky um ditador. Trump respondeu com uma interrogação, perguntando se tinha mesmo dito isso. Assegura que vai tentar recuperar o maior número de território para a Ucrânia e acredita que a Rússia não voltará a invadir se houver um acordo de paz, acreditando que Vladimir Putin manterá a palavra. Já o primeiro-ministro britânico adianta que este encontro na Casa Branca serve para ter garantias que um eventual acordo de paz para a Ucrânia não é desrespeitado pela Rússia. Keith Starmer ouviu Trump dizendo que não confirma a imposição de tarifas ao Reino Unido e ouviu também da parte de Trump o sim ao convite feito pelo rei Carlos para uma segunda visita de Estado a Londres. Antes deste encontro com o primeiro-ministro britânico, Donald Trump prometeu avançar com as já anunciadas tarifas alfandegárias aos produtos do México e do Canadá a partir do próximo dia 4 de março, ou seja, na próxima terça-feira. O primeiro-ministro canadiano respondeu há instantes, prometendo uma reação imediata e firme caso se confirmem as tarifas aos produtos canadianos. Já se introduziu, garantiu que não quer alimentar uma guerra comercial com o principal parceiro económico, mas está a trabalhar dia e noite para evitar as tarifas agora anunciadas por Donald Trump. Neste momento de maior tensão entre os dois lados do Atlântico, entre a Europa e os Estados Unidos, sobretudo com as ameaças de Donald Trump, Paulo Portas considera que é um erro por parte do presidente norte-americano a imposição de tarifas e defende que a relação entre a Europa e os Estados Unidos apresenta mesmo sinais preocupantes. O antigo ministro e ex-líder do CDS-PP diz que os europeus não podem deixar a defesa e a segurança nas mãos de Washington e avisa que depois da eleição de Trump o mundo mudou, João Alexandre, e por isso a Europa também precisa de mudar. São reformas que Paulo Portas considera vitais para a sobrevivência europeia à escala global e como aliado, parceiro ou adversário de peso. E a Europa, em vez de culpar os outros, deve olhar para si própria e reformar o que tem que reformar e já devia ter reformado há bastante tempo. Eu sou sempre partidário daquela frase de John Kennedy: não perguntes à América o que é que pode fazer por ti, pergunta a ti próprio o que é que podes fazer pela Europa adaptando. Reformas essenciais para fazer crescer a economia europeia, diz o antigo ministro da Defesa e ex-titular da pasta dos negócios estrangeiros, que considera o aumento de tarifas um erro por parte de Donald Trump. Ele comete um erro básico, ele não percebe que quem paga as tarifas são os consumidores americanos. E se nós não formos espertos na Europa, Quem pagará as retaliações são os consumidores europeus. Neste momento, as expectativas da maioria dos americanos apontam para que a inflação pode chegar a 6%, que é um valor manifestamente exagerado. Está em 3%. O ponto mais fraco para Donald Trump é a questão das tarifas. Outro erro, considera Paulo Portas, é deixar a segurança europeia por conta dos Estados Unidos, com o antigo ministro a defender ainda que, mais do que olhar para ameaças e anúncios, é preciso ter atenção aos atos e medidas efetivas de Trump. Não ligar muito à mudança das coisas que a administração americana diz, mas perceber a tendência geral. Nós não podemos colocar a nossa defesa e a nossa segurança na dependência de um punhado de eleitores na Pensilvânia de decidir votar de uma maneira ou da outra. Considerações de Paulo Portas numa iniciativa da Associação Automóvel de Portugal, onde falou de tendências geopolíticas e geoeconómicas e onde, no plano nacional, não quis responder sobre o assunto eleições presidenciais e uma eventual candidatura a Belém. Nada a dizer, está bem? Obrigado. Nada a dizer, diz Paulo Portas. Ontem, Assunção Cristas assumiu que Paulo Portas seria um excelente candidato à presidência da República. A antiga líder do CDS acrescentou mesmo que Paulo Portas estará a ponderar essa possibilidade. A Caixa Geral de Depósitos registrou lucros superiores a 1.700 milhões de euros no ano passado. É um novo máximo. Os lucros do Banco Público dispararam 34% em relação ao ano anterior. Valores divulgados esta tarde pela administração executiva liderada por Paulo Macedo. A Caixa obteve um resultado de 1.735 milhões de euros em 2024 e deste valor entregou ao Estado 1.709 milhões de euros. O crédito à habitação continuou com uma produção muito significativa. Em 2024, a Caixa Geral de Depósitos teve uma produção de crédito superior, concedeu crédito às famílias portuguesas no valor superior a 4 mil milhões de euros. Em ano de lucros nunca antes vistos, a Caixa Geral de Depósitos reduziu ainda assim 176 trabalhadores. Há vários anos que o banco tem vindo a promover a saída de trabalhadores mais velhos através de pré-reformas ou rescisões por mútuo acordo. Já a rede da Caixa manteve-se inalterada no ano passado com 512 postos de atendimento. A Ministra da Saúde admite que é preciso rever procedimentos. Ana Paula Martins reagiu esta tarde ao relatório que responsabiliza o Ministério pelas dificuldades sentidas no ano passado no Instituto Nacional de Emergência Médica. Ana Paula Martins falou aos jornalistas no Ministério, recusou assumir responsabilidades políticas, mas admitiu, Guilherme de Sousa, que é necessário rever procedimentos. A Ministra da Saúde afirma que o relatório da IGAS é claro ao concluir que houve uma falha na comunicação do pré-aviso de greve dos técnicos do INEM. Ana Paula Martins sublinha que ainda não sabe o que aconteceu. O próximo passo é rever procedimentos para que o problema não se volte a repetir. O relatório é claro e, portanto, aí não há como não admitir, naturalmente, que temos que encontrar com a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e com as entidades, nomeadamente com os gabinetes onde trabalhamos, um modelo que permita que não falhe nunca este tipo de comunicação. Isso é óbvio. Sobre os pedidos de demissão, a Ministra da Saúde garante que vai agora aguardar pelas conclusões do relatório final da IGAS e da investigação do Ministério Público às mortes associadas à greve do INEM. Vou aguardar serenamente por estes resultados e, perante os resultados que vierem a ser, digamos, apresentados, saberei naturalmente, em conjunto com o governo de que faço parte, tomar as decisões que forem as mais adequadas, sendo certo que é óbvio, como já referi, que jamais me furtarei a qualquer tipo de responsabilidade de natureza política. A resposta da ministra aos partidos da oposição. Partidos que, da esquerda à direita, consideram que a Ministra da Saúde tem poucas condições para continuar no cargo. No caso do PCP, a líder parlamentar Paula Santos diz que cabe ao Primeiro-Ministro avaliar se a Ministra da Saúde tem ou não condições para continuar. Paula Santos aponta responsabilidades ao Governo na gestão do Instituto de Emergência Médica. Em todo este processo, houve, de certa forma, por parte do Governo, não foram tomadas as medidas, nem atuou, de forma a proteger, naturalmente, quer os interesses dos trabalhadores, quer os interesses das populações. Mas essas condições, a Sra. Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro têm a responsabilidade da sua averiguação. Posição do PCP. Continua a melhorar e já não se fala em quadro crítico. Pelo segundo dia consecutivo, o estado de saúde do Papa Francisco registra uma evolução positiva, segundo o Vaticano. Ainda que, Rita Soares, enviada especial da Antena 1, o prognóstico se mantenha reservado. Saímos da fase mais crítica, foi o que disse ao final da tarde, fonte do Vaticano, já depois de ser divulgado o boletim oficial da sala de imprensa da Santa Sé. O prognóstico continua ainda assim a ser reservado e o quadro complexo. Os médicos precisam, por isso, de mais dias para acompanhar a evolução do quadro clínico do Papa e para estarem seguros quanto a uma alteração mais efetiva. É, de resto, o segundo dia consecutivo em que não é utilizado o termo condições clínicas críticas e o quarto dia em que há melhorias. O boletim refere que Francisco continua a receber oxigênio e que hoje esteve na capela do 10º piso do Hospital de Gemelli, onde tinha também já estado na semana passada. É uma capela próxima do quarto onde está internado. Não foi feita uma nova TAC, mas os outros exames de hoje, entre os quais análises ao sangue, comprovam isso mesmo, que o quadro clínico melhorou. Francisco está internado há praticamente 2 semanas num hospital de Roma. Foi o Jornal das Sete, numa edição de Nuno Rodrigues. A informação segue também atualizada em noticias.rtp.pt. Próxima edição às 20h. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses do mundo. Câmara dos Representantes, com Paulo Machado. Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. A Alemanha foi a votos no domingo. Eleições federais antecipadas num dos maiores países de Europa e o mais populoso da União Europeia. A comunidade portuguesa na Alemanha está estimada em cerca de 172 mil portugueses e lusodescendentes. Com uma taxa de participação de mais de 83%, a mais alta desde 1987, no universo de cerca de 60 milhões de eleitores, a votos estavam 630 lugares no Parlamento Alemão, o Bundestag. A CDU foi o partido mais votado, arrecadou 208 mandatos. A AfD, 152. E o SPD, o grande derrotado, 122. O futuro da Alemanha, a comunidade portuguesa no país e o que os imigrantes podem esperar. Temas que vamos analisar com os nossos convidados. Helena Aruz nasceu no Porto e chegou ao sul da Alemanha 3 dias antes da queda do Muro de Berlim. Correu o ano de 1989. No percurso de vida em terras germânicas, Helena Aruz fundou a Associação 2314. A distância entre Berlim e Lisboa, ou vice-versa, Lisboa e Berlim, que tem por missão esta associação promover convívios e a cultura portuguesa na Alemanha, organiza os dias do cinema português em Berlim. Emanuel Campos nasceu em Lviv e chegou à Alemanha, o país do exílio, em 1972. Sindicalista, homem do movimento associativo, que foi conselheiro social da Embaixada Alemã em Brasília.